5 no solo aos 4-0, lidere direito, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direito 1-2-1, decimal 9, azul 279. November Oscar Luiz, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. Moscow East autorizado a decolagem pista 17, vento 130 graus, 089. Romeu November Oscar Whiskey decolado aos 4-8, prossiga para o Eduard Shell no 1010, chame o controle 120 decimal 8, deu bom voo. November Oscar Whiskey, o Eduard Shell chamará o controle 1208 decimal 8, November Oscar Whiskey. Papa Romeo November Oscar Whiskey decolou da 17, corredor Axé, 1.000 pés. Romeo November Oscar Whiskey, 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da Barra. Intenção, qual que é a intenção de reporte farol da Barra? November Oscar Whiskey, controle do corredor. O November Oscar Whiskey vai manter o pé no corredor Axé até o farol da Barra, após a intenção é o corredor Bonfim e o Interlagos, e após alguns sacos emitidos na 17 e intercalando com a passagem no corredor Forte também, senhor. Frente November Oscar Whiskey, número 3 e o corredor, existe o corredor 1017. Reporta Farol da Barra, ingressar no Correio do Bonfim. Entre o ajuste no 017, reportará no Farol da Barra para ingresso no Bonfim, o November Oscar. mandou boa noite, é o 1090, no ponto de espera, dá 1-0, pronto. 1-0-9-6, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-7-9. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0 para 1-0-9-6. Corredor Asterix, que é o Ministério dos Corredores da FIM, reporte o Ministério dos Interlagos. Boa noite, chame no ponto de espera da Papá para o ingresso. Autorizado a final do procedimento de retorno, pronto, estabilizado. 2.700 por dia de formação. No final do procedimento, é 6.800 a 2.000 pés. Delta 2.702. As views 42, Mile 8. Complete final and sexual approach, contact tower frequency 118, that's 995. Reportar a vertical da IMA, o novembro, 073, cleared for takeoff runway 10, the wind is 130 degrees, 07 knots. Roger, clear takeoff runway 10 for 1973. Zona 096, no centro Recife, chama 26,85, alterna 25,45. 25 ou 25,45, Zona 096. Local é de pouso. Confirmando 01, 05, confirmando estimado de pouso. Quero ver a venda copiada. Oscar Whisky, IC 360 com curva pela esquerda, reporte novamente final da 17 devido a tráfego final da 10. Afirmativo, 360 pela esquerda, reportará a reta 60, November, Oscar Whisky. Ajuda em 782, completa o final do procedimento. E ele é de 5, chama 02, Salvador. Chama a torre 1895. 1895, azul 2782. Obrigado, boa noite. Departure, transport level 360, after 2000 feet, fly heading near the intersection, after that fly heading back to the intersection. After some pull, direct left, after left, direct left, go 1973, and fly flight level 360. After 2000 feet, fly heading near the intersection, go 973. November Oscar Whisky, Recep. November Oscar Whisky, Recep. Final da 17, aviso ao Conquer, com a aeronave na final da 19. Vejo, vou falar o meu November Oscar Whisky, mantém a final da 17, aguardando o eixo da 17 liberado. Sim, você vai reduzir o November Oscar Whisky. Correia 310, chama Centro Recife, chama 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro 310, controle. Correia 310. Chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 25, 25, chama 310. Bros Ruiz, catalisado para quem emitido no 17, 21, 20 graus, meia dúzia de nós. Liga para quem emitido no 17, 9 Bros Ruiz. Solo 1-2, lidere direita, chame o solo 1-2-1, décima 9. Não, obrigado. Autorizado curva à esquerda, perna do vento da 1-7, da 1-7, reportar para girar a base, novembro é nosso risco. Pronto para girar a base. Autorizado girar a base, reporte nacional do 17 de novembro, Roscoe. Autorizado girar a base, reportar nacional da 17 de novembro, Roscoe. Final da 1-7. Autorizado. tradução que é emitida, pista 17, vento 130 graus, 089, November Oscuro. Foi remeter ao Zuno 8, autorizado curva esquerda da perna do vento da 17, reporte para girar base. Curva esquerda, vai reforçar para girar base, circuito padrão da 17, November Oscar 8. Zona 970, achando a identificação, vai direto do ônibus para 3 mil pés, ajuste na 017. Gente, mantenha a perna do vento da 17, aguarde para gerar base, November Oscar Whiskers. Ué, mantenha a perna do vento da 17, aguarde para gerar base, November Oscar Whiskers. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Eu vim pouso 10, é 3 ou 6. Suíça autorizado base e aguardando uma autorização para a troca remetida. Livre base, aguardando a autorização para a troca remetida, November 6. Informe autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Chame 6313 no solo 124, libera direita, chame solo 121 na decimal 9. 6319 essa lista autorizado para quem emitida pista 17, o vento 120 graus, 07 nós. November Asco Isk, autorizado, toque a remetida na 17. Nossa primeira vez para 2013, a gente chama 097, autorizado a final do procedimento da 700, pista no 0 Salvador, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, voo 9970. Capitão Eco de Inazana para o serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Alexander Oscar Whisky, tocou RMT 128, autorizado o curvo na esquerda, perna do vento da 17, reporte para gerar base. Curva esquerda, a resposta é na perna do vento, da 17, reporta para gerar base, Alexander Oscar Whisky. Delta Papai Uniforme, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Romeu. November Oscar Whisky, pronto para girar a base 97. Autorizado base, reporte na final, November Oscar Whisky. Pronto na final 97, November Oscar Whisky. Autorizado, só que remetido a pista 17, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. Meu vento só que remetido a 17, não é para o seu. 4235, a sala de notificação, deixa para 4 mil pés, deixa a gada bota e deixa na 017. Gol 1970. Gol 1970, com proteção de procedimento, torre 1995. 1895, obrigado, Montão. O Delta passar de forma autorizada a e manter na piscina 17. Romeo November Oscar Whiskey, Tupã MT Off 33, devido a tráfego final da 10, Boeing 737 da Gol, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, espera, aguarde instruções. Vertical do farol de Itapuã, November Oscar Whiskey, aguarde instruções. Oi, Salvador, 1970, boa noite. 1970, boa noite. Confirme, já avisou o Alcocão? Confirma aqui. Gente, voo 970, agora sim, tráfego já avistado. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Gente, 1970. Voo 970, informação de tráfego à direita, linha do litoral sul, Papá 28 Alfa, em espera, não interfere com o seu pouso. Mateu, temos eles aqui no TPS, obrigado. Ciente, Delta Papá informe, mantenha a posição. Oscar Whiskey, reporte visual com o Boeing da Gol final do 10. Visual com o aeronave, November Oscar Whiskey. Papá Romeo November Oscar Whiskey, condições de liderar a linha do litoral, perna do vento pela direita da 17, cruzar final do 10, retaguarda do tráfego da Gol. Afirmativo, vai efetuar o cruzamento do chão 028 na retaguarda do tráfego, liberando a linha do litoral, November Oscar Whiskey. Autorizado, November Oscar Whiskey, reporte liberando a final da pista 1-0. Reforçará liberando a final da pista 1-0, November Oscar Whiskey. Uhum. 235 cancelado, todas as instruções da chegada. Deixa para 2 mil pés, deixa na 0 na 7. Projeto final do sistema aqui é na chefia, passa para privado 24235. Informe a terceira do Boeing da Gol pouso na 1-0, autorizado a decolagem pista 1-7, vento 120 graus, 07 nós. November Oscar Whiskey cruzou a Wichita 1028. Ciente, Papa Romeo November Oscar Whiskey, autorizado base pela direita da 1-7, reporte na final, aguardando pista livre. Apontará na